20 decolagem 22, controle 120.8, bom voo. 3520, sobe 190, 90, vigilância. 3520, chamador do centro Recife, 2545, alterna 2085, 3520. 2545, confirma a alternativa? É, eu no 2685. 2685, centro. tráfego Salvador, Bom Dia, Gol 18, 17. Bom dia, noite, não segue, Guarulhos, 360 já aprovado, tá todo cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, rota via Bridge, Epsilon 16, para o Hotel Zulu, conforme o plano. Decolada 10, curva direita, no perfil da Dael, Leida, após Leida, voa Bridge, onde intercepta este aerovia, Epsilon 16. 51-10 Transponder, controle opera 120.8. Gol 8, na 7, autorizado nível 3, 60, Guarulhos, via Bridge, Epsilon 16, Bravo Hotel Zulu, rota do plano. Decola da 10, curva direita, Dael Leda, Bridge. 51-10 Transponder, controle 120.8. Correto, portão 5, chama o ponto do ponto para o puxa acionado. Chamará. Salve Salvador, bom dia, o Tram Mike Yankee Golf. Eu sigo na escuta. Yankee Golf solicitando autorização para reboque do finger de número 9 para a posição remota 13, para o principal. Autorizado, reporte térmico. Ok. Sala Salvador, TAM, Mike, Yankee Golf, informando o tempo de reboque. Muito obrigado e bom dia. Igualmente, bom dia.